fois que je joue avec somebody for Martinique. Martinique in area. I say Dennis. We are playing with that. Martinique, bro. Tamo aqui na Bahia improvisando com som. De repente chega aí uma pessoa dali, dali de cima do lado. América Latina, Martinica, Martinica, terra de Franz Fanon, terra de Franz Fanon, Franz Fanon, terra de Franz Fanon. Primeira vez eu conheço alguém da terra de Franz Fanon tocando assim num palco, sim. Primeira vez que eu conheço da terra de Franz Fanon no palco, sim. No palco internacional eu vejo a bandeira, a forma do desenho da bandeira da Martinica. Palco internacional da bandeira da Martinica. Ça va bien, je ne parle pas français. Bienvenue à Bahia. We love Franz Fanon in Bahia. Nous aimons Franz Fanon. Nous aimons Franz Fanon au Bahia. Franz Fanon deu ideia, chegue para nós. Je suis au Bahia, Brasil. Brasil, São Félix. Okay, okay. This was Dom Paletone, Suíça. Estamos aqui improvisando aqui na também com Malu e Pel. Não vou pegar o som de vocês. Vai, toca Malu e Pel. Composição de Pérola, juntamos os nossos cascos e Malu. Juntamos os nossos cascos todo dia, nós juntamos os nossos cascos todo dia. Juntamos os nossos cascos todo dia, nós juntamos os nossos cascos. Valeu! Many thanks, Dom Paletone. You played with our children. Many thanks, my friend. It was amazing jam for our children. Many thanks, my friend. Very nice sound. Congratulations. Very warm. Bye bye, bye bye. Salve, salve, Mendex, poxa, irmão, tô saindo agora, mas acabou de rolar uma jam massa aí com a gente aí, cara. Segura minha vibe aí, valeu, meu irmão, um abraço, prazer em revê-lo, meu irmão.